Fala, rapazes, está começando mais um Outra Coisa do Gol Podcast e no episódio de hoje nós iremos falar, na minha opinião, do melhor jogo plataforma da geração Super Nintendo e Mega Drive. A gente vai falar de Mario, né? Não, vamos falar de Sonic The Hedgehog. The Hedgehog. E hoje eu estou com o Sr. Christopher. Olá. Estou com o Sr. Eilor. Sega. E a Laura, que é a especialista do bagulho. Oi, sou ceguista mesmo. E nós iremos falar desses três jogos maravilhosos, os quatro, né, porque tem Sonic e Knuckles também. Nós falaremos apenas dos jogos Sonic da geração 16-bits ou é 32? É 32, né? 32 bits. Exatamente, então vamos direto para o podcast. Então bora lá, antes da gente começar com de falar dos jogos em si, vamos falar um pouquinho da história, né, dos 32-bits, né, da rivalidade que criou entre Sonic e Mario. Naquela época, vocês eram o quê? A Laura eu sei o que ela era, né? Eu era Sonic na época, obviamente. Vocês dois, Eloy e Christopher, vocês eram o quê? Na época eu só tive o Mega Drive, então eu tinha o Sonic, claro. Então, sim. Olha só. Eu jogava muito Mario na casa do meu primo, mas o que eu tinha era Sega, então Sonic é meu preferido. E eu era Mario. Ah, eu também. O videogame que eu tive foi o Mega Drive, tanto porque o meu maior sonho de consumo até hoje é um Super Nintendo, porque eu nunca tive um Super Nintendo. Super Nintendo sempre foi casa de primo pra mim, né? E aí ficava complicado pra mim jogar. E muitos dos meus amigos também tinham Super Nintendo, então eu jogava, mas eu não jogava Mario, eu jogava mais internet no Superstar Soccer, Rei Leão, Aladdin, esses jogos assim, eu sempre jogava no Super Nintendo. Já o Mega Drive eu ficava com Shining Force, que era um jogo muito bom, por sinal, Sonics também, né? Mas o interessante é que tudo isso se criou por causa daquele comercial, né, da Sega, Genesis 2, né, foi isso. What the Nintendo Dance, né? Esse comercial é muito bom, né? Que é. Jogava na cara mesmo da Nintendo, né? Que tinha na Sega, não tinha no console da Nintendo. A famosa guerra dos consoles. Sim. Genesis 16-bit arcade graphics. You can't do this on Nintendo. Genesis 16-bit sports action. You can't do this on Nintendo. Joe Montana free, Pat Riley free, Buster Douglas free, Super Monaco GP free or Collins free. What Nintendo? A Nintendo tinha a propaganda dela. É Nintendo ou nada? Ah, sim, isso era no Brasil, né, também. E era uma puta guerra de console naquela época. Hoje sim. Ainda tem, mas nem tanto como antes, né? Acho que mudou a dinâmica da guerra de console. Eu acho que. Não, hoje em dia, se você tiver dinheiro, você pode ter um PS4, um Xbox, um Nintendo. Naquela época, você podia ser até rico, mas você só podia ter um Nintendo ou um Sega. Você não podia ter os dois, era proibido. É, quem tinha normalmente eram os mais ricos, né? Sim, sim. Mas tinha, às vezes, um mais rico ou outro que tinha os dois, todo mundo ficava com inveja, ou ia muito na casa dessa pessoa, né? É, e normalmente, no caso, vem muito da cultura americana, né? Ter esses tipos de propaganda atacando uma empresa, né? No caso do Burger King com o McDonald's, também tem esse tipo de briga. Tem também a Pepsi com a Coca também, que é uma briga ferrenha lá nos Estados Unidos, né? As duas se atacando direto por lá. Isso é muito mais cultural por parte deles, que acabou ficando lá, né? Porque aqui não tinha tanto, aqui no Brasil era muito mais no boca a boca, né? A guerra do console. Sim. Né? Por exemplo, na geração do Play 1, por exemplo, tinha aquele famoso comercial do Crash entrando, né, na sede da Nintendo dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos ou do Japão? Não lembro agora, faz tanto tempo. Cara, eu não lembro, mas naquela época também você ganhava um console e morria com ele, né? E no máximo conhecia os jogos dos outros consoles na casa dos colegas e locadoras e afins. Então era muito diferente, né? Às vezes você não chegava nem a saber quais eram os jogos dos outros consoles direito, né? Ou do seu próprio console, né? Era tudo muito caro, a gente era criança, não podia comprar. Também. Era aniversário e Natal, era duas fitas por ano. E não tinha internet, você não podia saber. Sim. Ah, isso é verdade. É verdade. E qual foi o primeiro contato de vocês com o Sonic? Vamos lá, já que o primeiro contato, Maroto. Manda aí, Laura. O meu primeiro contato foi no Sega 7. Eu nunca tive um Mega Drive, então no Sega 7 tinha um CD que se chamava Sonic Gems, que vinha com a coletânea de todos os Sonics de Mega Drive. Sonic 1, 2 e 3. E Sonic Knuckles. Sonic Knuckles para as crianças. E você, Lor, qual que foi o seu primeiro contato com o Soniczinho? É, pra mim já foi no Mega mesmo, mas como eu era um nintendista, por escolha dos pais, então meu primeiro contato foi na casa de um amigo. Eu cheguei lá, ele tava jogando, pô, vem aqui, vê o jogo e tal. E depois daquilo eu zerei algumas vezes o jogo, eu gostei bastante do Sonic 1. Então, no meu caso foi no próprio Mega Drive, acho que foi meu primeiro ou meu segundo jogo. Não demorou muito, não. Quantos anos vocês têm? Só pra gente dar uma clareada nas pessoas, né? A pessoa vai achar que a gente é velho, né? Falando assim. Mega Drive e tal. Quantos anos vocês têm, Elor? Elor, Christopher? Olha, eu tenho 23. E você, Christopher? Eu tenho 21. Tenho 23. Olha aí, o Christopher é o bebê, né? Então eu realmente sou velho. É. No meu caso, primeiramente, minha primeira história assim com a Sega foi no Master System. A minha tia, ela tinha o Master System Super Compact. Pra quem não sabe, o Super Compact é aquele console Master System que é a mão, sabe? Tinha até anteninha e tudo. Sim, que era bem mais ou menos pra jogar, né? É, era horrível jogar com aquilo. E ela tinha o Alex Kidd e a Turma da Mônica na memória, se não me engano. Acho que era a Turma da Mônica na memória. Só que ela tinha a ficha do Alex Kidd. E aí acabei comendo a antena do videogame, segundo ela. Caraca. Eu era criança. E aí, alguns meses depois, no Natal, minha mãe me deu um Mega Drive 2. E eu era, foi aquela criança do Nintendo 64, sabe? Cara, Nintendo 64, sabe? Foi bem assim. E aí tinha o Sonic 1 no 6-pack. A fita 6-pack, não sei se vocês tinham. Essa fita que vinha Sonic, Golden Axe, um joguinho de moto, Columns também. Era aquelas fitas que vinha com 6 jogos. Eu fiquei por muito tempo com o Sonic 1, então foi o primeiro contato que eu tive foi com o Sonic. Eu lembro até hoje, poucas lembranças que eu tenho dessa minha infância dos 4, 5 anos foi eu jogando Sonic 1 no Natal, instalando na televisão lá e jogando no Natal. Mas e aí, você terminou o Sonic 1? Terminei, cara. Terminei em Peruíbe o Sonic 1. Eu lembro, numa viagem aí, eu terminei o Sonic 1 em Peruíbe. Uma viagem de final de ano, foi em Peruíbe que eu terminei. Que coragem, hein? Porra, mano. Foi a única vez também. Eu nunca mais zerei depois. Viagem de final de ano, nada, nada, nada pra fazer. É, era tipo isso, cara. Até de madrugada. E aí depois, a amiga da minha tia também tinha o Mega Drive, ela acabou me dando o Sonic 2, que ela não jogava. Ela acabou me dando o Sonic 2, eu tinha. O Sonic 3, eu não cheguei a jogar no console, porque eu joguei mais em emulador, o 3. Porque na época, eu tinha uma locadora do lado de casa. Eu sempre alugava Sonic Knuckles e o Shining Force 2. Eram os dois jogos que eu sempre alugava, todos os finais de semana. E o Burger Man também. O Burger Man também eu alugava bastante. Mas o Sonic 3 eu joguei muito mais no emulador. Eu não lembro, não tenho lembrança de ter jogado no Mega Drive. Tanto porque acho que logo depois eu tive o Play 1. Então, tenho muita pouca lembrança do Sonic no Sonic 3. Entre o 1 e o 2, qual que você preferia, Luiz? O 2. Preferia muito mais o 2. Por causa do multiplayer ou não? Porque você preferia mesmo? Não, porque acho que era muito mais rápido o 2 na época que eu jogava. O 1 era muito mais lerdinho e tal, mas o 2 ele tinha a sensação de rapidez do 2 era muito melhor. Concordo. Alguém aqui prefere o 1? Então, eu prefiro o 1, mas eu também acho que é porque eu joguei muito mais o 1. Talvez seja isso. Mas eu prefiro o 1. Eu rejogando esses jogos essa semana, eu joguei o 2 e ele realmente tem um tempo de resposta pro gameplay muito melhor, muito mais rápido, mais preciso. As músicas são melhores, eu achei os chefes bem mais criativos também, achei mais bacana, mais rápido. O chefe eu concordo plenamente, os chefes do 1 eu achava muito fácil de matar o Robotnik. Eu preferi o 2 porque ele tinha mais segredos, mais coisas pra descobrir, então eu preferia mais o 2 nesse sentido. O 1, voltando pro 1, foi lançado em 1991, e qual é a música assim, tirando a Green Hill Zone, que é a mais conhecida assim de todo mundo, né, acho que a música que vocês mais gostam do primeiro jogo. Putz. Cara, desculpa, fala aí. Não, pode falar. Eu acho uma pergunta muito difícil. Eu ia só falar que a do Green Hill Zone certamente é a música, né? É a mais clássica, né? Assim, todo mundo jogou também, né? Mas... E acho que muita pouca gente zerou também um, porque ele era difícil pra caralho. Mas era, desculpa, a Green Hill Zone é a melhor música do Sonic 1. Você vê as outras, não é a mesma coisa. A segunda fase ainda é boa. Só que depois disso... Acho muito boa, mano. Eu zerei o Sonic 1 várias vezes e eu conheço todas as músicas, mas realmente a Green Hill Zone é a que marca mais. Talvez seja a primeira, não sei, mas pra mim é mais bonita. Pra mim a Green Hill Zone é uma música mais divertida no jogo. As outras são um pouco mais pra baixo, assim. Então a Green Hill Zone é a que marca bem. Eu ainda acho a da fase do labirinto, né? A famosa fase da água. Que ninguém passa, ninguém passou naquilo. Cara, o Sonic é pra ser o ouriço mais rápido do mundo. Não sei o que isso significa, mas ele é pra ser rápido. Você coloca fases com lava e fases com água. Pô, é muito errado isso. A fase com lava, que você tem que empurrar o bloquinho e ficar esperando o bloquinho andar, é mais pra ser aflitivo mesmo. Porque realmente você acaba não aproveitando nada da velocidade do Sonic, né? Ah, eu digo mais, eu acho que no Sonic 1 você aproveita da velocidade dele nas primeiras duas fases, na primeira zona lá. É. Depois é tudo muito mais parado, ou você vai morrer, porque em cada esquina tem um espinho. Eu acho até aquela fase do que parece que o Sonic luta com o Robotnik num chocolate, numa barra de chocolate, não sei se vocês lembram disso, tem uma fase que ele parece que ele quebra a barra de chocolate. Eu acho que é antes da última... Acho que antes da fase da água. Que o Robotnik fica tirando os quadradinhos do chão e você tem que ficar pulando? Isso. Sim. Eu acho que essa também é muito mais speedrun do que as outras. É, eu acho que a última fase você se aproveita de vez em quando da velocidade pra escapar de alguns inimigos que são muito chatos, né, da fábrica. Mas realmente é que você usa a mesma velocidade no Sonic 1 é a primeira fase, é bem Hill Zone. Ah, sim, com certeza. Primeiro mundo, né, na verdade, são as três fases, mas... Eu, por exemplo, acho que em termos de música que a gente tava falando, pra mim, Green Hill Zone só compete no Sonic 2 com a Casino Night. Eu adoro essa música. Aliás, a fase do Cassino do 2 é espetacular. Então, depois, logo de falar do primeiro, vamos falar do segundo jogo, que foi lançado em 1992, né? Sequência direta do primeiro Sonic. O que tem diferente é o Tails, né? Que é o amigo imortal do Sonic, que pra quem quiser, eu recomendo, procura lá, Tails Immortal, né? Tem um monte de vídeo da... É muito bom esse vídeo. Da Squirrel Beats zoando direto Tails. You did it! You stopped Robotnik and you saved the world! I've truly been blessed! Everyone I've ever loved is dead! Why must I bear this curse? Why won't you just let me die? Então eu recomendo muito as pessoas assistirem esse vídeo, é muito, muito engraçado. Aliás, no Japão ele se chamava Miles, né? Miles, acho que é assim. É Miles Prower. Que nome é esse? Tanto que no americano também, nos créditos lá, aliás, no começo, na apresentação, acho que mostra também. É, fala Miles, aí entre aspas, Tails Prower, que é o apelidinho dele, Tails. Só apelido, mas se você tiver um Mega Drive americano, tem como você mudar o nome. Ah, é? Tem. Se você, na tela de título, fizer cima, cima, cima, baixo, baixo, cima, um anel pisca, né? Faz aquele barulhinho. E aí muda o nome de Tails pra Miles. Não mudei porra nenhuma, porque eu nunca gostei de Tails mesmo. Pô, sempre achei ele mó simpático. Pô, e o interessante que olha lá, é a curiosidade de Wikipedia, hein? Que normalmente quem faz o Sonic é a Sega Team, né? Sonic Team, desculpa, do Japão. Nesse caso foi feito pela divisão norte-americana da Sega, que parece, não sei se... É, Sega se, Technical Institute. Eu não sei, realmente dá pra notar uma diferença, né? Porque eu acho que no primeiro jogo ele tava muito mais pra plataforma, né? Do que aquela coisa de side-scrolling, né? Do segundo jogo, não sei. O primeiro é muito mais plataforma do que speedrun, né? É, que eu sei, ele foi desenvolvido, assim, aqui na América do Norte e só veio mesmo alguns caras do Japão, o Yuji Naka, que continua sendo o programador principal, o designer, né, o criador. O mesmo cara da trilha sonora, né? Hirozaku Yasuhara. Tá difícil aqui, os nomes japonês é foda, velho. Tá foda. Então vamos lá, as curiosidades. A Laura tá aqui pra falar das curiosidades de Sonic 2. Antes de começar com as curiosidades, vamos lembrar que o Sonic 2, ele era um jogo que vinha com o Mega Drive no Brasil. Então... É, isso é verdade. Acho que vinha era com dois, não, vinha com 3, se eu não me engano, acho que era com 3 que vinha. Não, vinha com 2, o Sonic 2 era o que vinha no Mega Drive e todo mundo tinha a fita do Sonic 2. Era assim, a fita que não dava pra trocar, porque todo mundo tinha fita. O Mega Drive 2 é o que é, tem os botãozinhos vermelhos? É, então eu tive o 3, não tive o 2 não. Isso, é o Mega Drive 3 que vinha com o Sonic 2. Não, o 2 que vinha com o Sonic 2, então. Porque o 2 é o que tem um botãozinho vermelho, o 3 é o que é todo preto. Bom, aí você que fala, porque como eu disse, eu tive o Sega Saturn, eu não tive o Mega Drive. Enfim, vai, continua aí, Laura. Pode continuar. Dicas. Calma que a gente vai chegar lá. vamos começar primeiro pelo menu. O menu do Sonic 2 tinha o quê? Play 1, Play 2 e Options. Na Sim. parte de Options, você podia escutar as músicas do jogo, né? A sala de teste. E na sala de teste, você podia fazer várias sequências de música. Você não precisava necessariamente escutar a música toda, mas se você escutasse um pouco de cada música numa determinada sequência, você podia desbloquear várias coisas, né? Iniciar o jogo com 14 continues. Você botava a sequência 1-1, 2-4, aí pronto. Botão Start, você ouvia o plim da argola e você começava o jogo com 14 continues. O macete que eu mais usei, que foi o do Super Sonic, começar o jogo do Sonic 2 já com o Super Sonic desde a primeira fase. Sonic você Boy. Ia na, o Sonic Super Saiyajin, eu chamava o Sonic Super Saiyajin. Mas é isso mesmo. Você ia na sala de teste e botava a sequência de músicas, 19, 65, 9, 17. E aí você ouvia o barulho do anel e você ia para a tela de seleção de fases. Na tela de seleção, que já era outro código, né? Você podia começar por qualquer fase que você quisesse se você acessasse a tela de seleção de fases. Aí na tela de seleção de fases tinha um espaço lá para você ouvir músicas. Então você botava as músicas 4, 1, 2, 6 e aí você ouvia o plim do anel e aí você começava o jogo desde a primeira fase com o Sonic Super Saiyajin, né? Sem precisar pegar as 7 esmeraldas. Aliás, alguém aqui já conseguiu pegar todas as esmeraldas? Eu peguei todas as esmeraldas várias vezes, joguei muito, eu já perdi a conta de quantas vezes eu zerei Sonic 2. Muito vício. Acho que no primeiro eu só peguei a primeira esmeralda, que era mais fácil, né, e depois nunca mais. No primeiro eu lembro que eu consegui pegar todas, no segundo eu não joguei o suficiente pra chegar a pegar todas as esmeraldas. Eu zerei com o meu amigo, mas não joguei tanto quanto zerei meio no speedrun. Uma curiosidade é que todos esses cheats, não é cheats, né? Segredos que você encontrava na tela do sound test, ouvindo determinada sequência de música, a sequência de música sempre era alguma data especial da SEGA. Por exemplo, a tela de seleção de fases, que era 19650917, é a data de 9 de setembro de 1965, que é a data de nascimento do Yuji Naka. É muito legal isso. E a sequência de músicas para acessar o debug mode é 1992-1124, que é a data de lançamento do jogo, 24 de novembro de 92. Eles deviam passar isso para as revistas, né? Não faz sentido nenhum alguém conseguir descobrir isso. É verdade. Não, então, isso eu vi nas revistas, isso eu não descobria sozinho. Tinha revistas e todas essas sequências de músicas eu vi nas revistas. Tipo, eu com certeza. Isso na pauta do programa agora. Eu não sabia dessa também, não. Jamais. O engraçado é que naquela época a gente não tinha acesso à internet, né? Então era tudo por revista mesmo. Isso. Acho que até a geração Play 2, assim, a gente tava começando a banda larga, então. Sim. Até lá, meu amigo, era revista. Eu lembro que muito amigo meu zerou Resident Evil por revista, cara. Principalmente o 2 e o 3. Foi tudo por revista. Resident era revista mesmo. Era tudo puzzle em inglês, criança não sabe. Era puzzle em inglês, tinha jogo em japonês, que eu vou pegava. Os Fatalities. Sim. Os Fatalities do Mortal Kombat eram todos por revista. Hoje em dia no Mortal Kombat você dá pausa e aparece todas as sequências de movimento. Que eu agradeço, por favor. Era moeda de troca. Não. Era moeda de troca as informações da revista, às vezes, né? Mas se você parar pra pensar, é a mesma coisa, porque como é que eu fazia quando era criança? Eu tava jogando Mortal Kombat, dava pausa pra olhar na revista. Hoje você dá pausa e olha na tela. Eu lembro até hoje que o primeiro jogo que eu que eu comecei a zerar assim antes da banda larga foi o Kingdom Hearts 2. Kingdom Hearts 1, desculpa. Que na época acho que tinha alguma revista que tava fazendo especial de detonado, né, na época. E era em japonês, né, jogava em japonês, porque não tinha saído ainda aqui, né. E aqui era tudo pirataria, meu amigo, antes da geração Play 3. Tudo pirataria, a gente pegava e, tipo, se virava, né, depois pra jogar. A minha pergunta é sempre por quê? Por que jogar em japonês? É mania, né, cara, a gente não... A gente vê na capa. O dono de um Mickey, parece, junto com o cara que parece o principal do Final Fantasy X, vai querer jogar, pô. Não tem jeito. Ai, gente, espera que vem. Bomberman eu joguei todo em japonês. Não, Bomberman, ok. Tô tranquilo. Não tem história. Bomberman tinha. Não, mas tinha os menus lá, eu saía apertando aleatoriamente até começar o jogo. É, sim, até memorizar e descobrir o que cada um faz, mais ou menos. Também já fiz isso. Mas só Bomberman mesmo. Se eu jogava RPG desse jeito. Sim, Kingdom Hearts tá aí, maluquice. Final Fantasy VII, cara. Final Fantasy VII, isso que eu ia falar. Final Fantasy VII na Gana se jogava em japonês e... Pra revista, claro. Exato, mas ia anotando ali as coisas pra saber o que era cada símbolo ali. Era muito interessante. Mas eu tinha isso muito com o Star Fox. Quando eu vi Star Fox a primeira vez, era em japonês. Falei, pô, jogo de aviãozinho, tô nessa. Joguei em japonês mesmo. Pra falar em Final Fantasy VII, é muito superestimado. É um jogo chato pra caralho, o 7. Eu falo mesmo. Eu concordo. É muito superestimado, mas nossa, eu discordo que ele é chato. Jogabilidade datada, coisa... Parece que, sei lá, mano... Dá raiva jogar aquilo lá, mano. Eu curto mais Chrono Trigger, mas falo na Final Fantasy VII tem uma história muito boa. Eu adoro Chrono Trigger. Prefiro muito mais o 6. Eu prefiro muito mais o Final Fantasy VI que o 7. Não, eu também prefiro. Eu só... Eu prefiro muito mais o 12 que o Final Fantasy VII. Não, o 12 é chato. O 12 é ruim. O 12... Não, cara, o 12 é maravilhoso. É lindo, é lindo. 12 é uma decepção, é um tapa na sua cara. Mas e o Sonic? Enfim. E o Sonic? Isso não era as curiosidades. Morreu, né? Quem sabe, a gente fala desses RPGs? Primeira diferença entre o Sonic 1 e o 2, as fases das esmeraldas, né? Totalmente diferente, mudou completamente o estilo. As esmeraldas do Sonic 1 era aquela tela que lhe deixava vesgo, que ficava o fundo girando e cheio a fase desse, ficava... Do Windows, cara, era muito bom. Aquela musiquinha desgramada. O fundo da fase girava de um jeito e a fase em si girava pro outro lado, seu cérebro ficava todo aquilo, bugado. Eu lembro que teve, quando eu zerei o jogo pela única vez lá em Peruíbe, eu lembro que eu jurava que eu tinha pego todas as esmeraldas naquele jeito. Aí quando eu fui ver, tava faltando 3, 4. Eu falei, caraca, meu. E era muito aflitivo. É. Eu gostava muito da fase das esmeraldas do 1. E eu achava engraçado porque não tinha nenhum amigo meu que não passasse essa fase falando. Tipo, ai não, ai caramba, não, pelo amor de Deus, não, pra cá. O engraçado é que o Super Sonic ele só foi implementado no segundo jogo. No primeiro não tem Super Sonic. É que ele não precisava, né? Foi uma evolução natural da gameplay. Sim. Na verdade, não. Ele não podia mudar de profissão, fizeram ele de transformista. Na verdade, eu acho que o criador lá tava vendo muito Dragon Ball Z e ele falou: opa, vamos fazer um Super Sonic aí, Super Saiyajin, já era. Eu tenho uma opinião. Eu acho que, assim, no Sonic 1, quando você conseguia todas as esmeraldas, tá, consegui todas as esmeraldas. E agora? O que é que eu ganho com isso? Nada. No Sonic 2, você conseguia todas as esmeraldas, você podia virar o Super Sonic. Sabe, fazer um speedrun enorme aí, até o fim da fase. Conseguia 50 argolas, pulava pra cima e pronto, tá invencível. Então eu acho que é mais um prêmio por você ter conseguido todas as esmeraldas. Eu falo mesmo, eu nunca zerei Sonic com as esmeraldas. Só os recentes que eles dão de graça nas esmeraldas, nos recentes. Mas o resto, eu zerei tudo na raça. O 2 eu lembro que eu zerei na raça também, no Mega Drive. Na época não tinha Save State, não tinha nada. Pra passar do tio do Sonic lá era complicado. E olha, eu só falo uma coisa. Não vale a pena jogar sem Save State hoje em dia. Não vale, cara. Fica muito mais difícil, cara. Muito difícil. Eu não sei como é que eu jogava sem Save State. Não tinha nem cartão de memória o meu Sega Saturn. Então se eu desligasse o console, já era. Perdi o que eu tava jogando. Tinha vezes que eu tava jogando, aí eu tinha que ir pra aula, fazer alguma coisa assim. Eu deixava pause, o console ligado, aí quando eu voltava eu continuava a jogar. E aí sempre tinha alguém que ia lá e passava o espanador, batia na fita e travava o seu jogo. E aí você se fudia, né? Porque pode crer. Sim. Não tinha nem o password, caramba. Era muito chato. É, isso. Nem password tinha. Aladdin, que eu joguei muito no Super Nintendo, tinha password. Então facilitava. Sonic não tinha. Infelizmente. Aí no Sonic 2, as esmeraldas mudou totalmente o estilo, né? Ficou aquela tela em que você saía correndo atrás das argolas e a cada checkpoint na fase da esmeralda você tinha que conseguir tantas argolas. Eu achava isso tão frustrante, cara. Esse tipo de pegar a esmeralda tão frustrante no Sonic 2. Pois eu adorava, pra mim é o melhor jeito de pegar a esmeralda. Pra mim eu ainda prefiro muito mais o do 3. Eu acho que todos os jeitos são frustrantes. 3. Total. Quando a gente for falar do 3, eu vou dizer uma coisa que me deixou revoltada naquela fase das esmeraldas. Mas deixa eu chegar no 3. Ah, pra mim, o melhor jeito de pegar a esmeralda é do Sonic 2. No Sonic 2, eu achei que ficou com... Sonic 1. Opa, pode falar. Oh, desculpa. Não, é só isso. Pra mim, a psicodelia do Sonic 1 valia a aflição. Era... Você ficava, ai meu Deus, não, pro lado, ai meu Deus, morri. Sonic 1, você tinha que lutar contra os controles, era muito mais complicado. Exatamente, porque o negócio girava e era independente de você. Você tinha que controlar ele, que já não era fácil, pulando, e ainda o quadrado, né, da fase ficava girando aleatoriamente. Ah, sabe, com aquela musiquinha calminha. E o melhor de tudo, exatamente. O melhor de tudo, os três botões do Mega Drive faziam a mesma coisa, não dava nada. Não precisava apertar X e B pra correr, por exemplo, igual no... O Y e B, né, no caso. Sim, Sonic 1, tudo pula e tem a seta pra esquerda, pra baixo e pro lado. Acho que nem pra baixo tinha no... Não, só no 2, só que tinha o... Você baixava e apertava o... qualquer um dos três. Qualquer um deles que pulava. Já era, cara. Era muito, muito bom, mano, essa parte do Sonic 2. Acho que ele tinha checkpoints muito melhor localizados também, antes de chefes, coisas do tipo. Menos frustrante, muito menos. E no Sonic 3, que é pra mim é o melhor jogo da franquia, eu gosto muito mais do 3 do que do 2, mas por questão de acréscimo à jogabilidade em si, né, foi revelado um mito, né, recentemente foi confirmado um mito, né, de que o Michael Jackson tinha ajudado na trilha sonora. Muitos falavam que era mentira, mas é verdade, que o Rei do Pop ajudou na trilha sonora do Sonic 3. Ele tava ali, né, praticamente desenvolvendo o jogo junto com a SEGA. O que na época não era nenhuma surpresa, né? Porque na época tinha Monaco GP, tinha o próprio Moonwalker, né? Foi na época do escândalo e por isso não colocaram? Sim, foi na época do escândalo, exatamente. É, só ferrou a imagem dele. Pois é, né? Infelizmente. E uma das curiosidades também do Sonic 3 é que na verdade ele deveria ser Sonic 3 e Knuckles, né? Sim, não tinha espaço e nem tempo pra desenvolver. E aí eles acabaram... Exatamente, eles acabaram lançando... O Sonic & Knuckles logo em seguida, sendo a sequência direta. No mesmo ano. É, no mesmo ano. E depois lançaram o Sonic 3 e Knuckles, que é a versão realmente completa, né, do jogo. Né? Mas quando eu digo que o Sonic 3 é... O Albert chegou? Cheguei. Opa, Albert. Tio Albert. Estamos falando de Sonic 3. Você chegou a jogar o Sonic 3? A gente nem terminou de falar de Sonic 2. Pois é. Terminou já, praticamente? O que, que tem pra falar de Sonic 2? Eu queria falar mais coisas, como por exemplo. Então vai lá. Como por exemplo, outra diferença do Sonic 1 e 2 eram os postes, né? No Sonic 1, aqueles postes que ficavam no meio da fase servia só para fazer o checkpoint. No Sonic 2 era a forma de você acessar a fase das esmeraldas. Quando você passava pelo poste com 50 argolas, apareciam as estrelinhas, e aí você pulava duas vezes entre as estrelinhas e você ia para a fase. No Sonic 1, não. Você acessava as esmeraldas no final da fase. Se você terminasse a fase com 50 argolas, você passava pela placa e pulava na argola e ia para a fase da esmeralda. Aí outras coisas que tinha no Sonic 2. Quando você terminava a fase, se você fechasse a fase em até 30 segundos, você ganhava bônus de 50 mil pontos. Ah, mas ponto, ninguém usa ponto. Porque 50 mil pontos, você ganhava uma vida. E se você terminasse a fase com 30 mil pontos ou mais, você ganhava um continue. Hoje em dia, vida e continue não serve pra nada, né? Porque... É que, na verdade, o Mega Drive, tanto o Mega Drive quanto o Sonic, tinha essa coisa de moeda, porque era muito mais influenciado por... Moeda não, por pontos, era muito influenciado pelos arcades, né? Pelos fliperamas na época. Sim, isso. O sistema de vidas é basicamente... Veio só do arcade. É, então. Tanto porque tem muitos jogos de Mega Drive aí que são... Veio originalmente do arcade, né? É, eu acho que é até legal explicar pro pessoal que... é mais agora da geração dos videogames em que você leva um tiro, morre e volta no máximo pro começo da fase, que isso veio do arcade, porque no arcade você pagava a ficha, né? Então quando você morria, você ia lá e comprava outra ficha. Sim, e eu acho legal essa evolução, porque foi exatamente a transição, né? Essa história de vida e continue nos jogos vinha do arcade, e aí foi evoluindo até chegar no sistema que a gente tem hoje, né? Eu acho bem legal essa história. É por isso que muita gente fala que o PlayStation 1 é revolucionário, né, pai? Porque realmente foi. Então, sim, eles não pensaram na época, quando começaram a portar os jogos para os consoles de mesa ou fazer para eles. Eles continuaram com a mentalidade de ficha e vida. Eu acho que até... só o Mario World só que teve essa mudança, assim. É, e até porque, né, nessa época ainda, até... Mario World e Donkey Kong. Lembrando que Donkey Kong saiu junto com... Ainda estava lançando o Play 1 ainda. Na verdade, acho que o primeiro Zelda de Nintendinho já dava para salvar, hein? Ah, é? Olha só. Nessa época, às vezes você não salvava, mas tinha código que você ia ganhando na medida que você passava de fase em fase. Então, estilo Mega Man. Isso, né? E aí você podia entrar e digitava o código que você anotava no papel, né? Às vezes era um código genérico, né? Que aí não, você voltava e não tinha todas as coisas que você tinha pego antes, mas pelo menos estava lá. Alguma coisa. Outra curiosidade que eu acho importante da gente falar é que a verdadeira continuação do Sonic 1 não é o Sonic 2, é o Sonic CD. Tava sendo produzido pra ser o Sonic 2, só que eles, eu acho que eles não gostaram da versão como ficou. Na cabeça, claro que não gostou, não sei. Né? Claro que não gostou, foi um fracasso. Eu gosto de Sonic CD, eu gosto. Não, o que foi o fracasso foi o Mega CD. Agora o Sonic CD foi um jogo muito bom. Não, o 32X em si foi um fracasso por completo. Não, o 32X foi um fracasso. O Sega CD foi um fracasso, ok, mas o jogo Sonic CD, eu acho um excelente jogo. Tem na Steam, eu tenho na minha Steam, eu acho um jogo excelente. E você vê que os gráficos dele é igualzinho do Sonic 1, ele é a verdadeira continuação do Sonic. Só que ele tem a principal diferença do Sonic 1 pro 2, ele é um jogo bom? Sonic CD é um excelente jogo, ok? Esse é o grande problema com o Sonic 1, ele... É como se ele, hoje em dia, é como se o Sonic 1 fosse Uncharted 1 e o Sonic 2 o Uncharted 2. Exatamente, boa, ótimo. Mil vezes melhor. Ótima comparação. É, mas ainda assim, Uncharted 1 e Sonic 1 é bom. Mas aí tem uma diferença grande, né? Porque nós, por exemplo, eu, os velhinhos... Não, o Albert também tá nessa briga aí. Então, a gente teve o impacto do Sonic 1 em 91, né? É, nossa, olha, uma concorrência pro Mario, tá ligado? Uma coisa mais ou menos nesse sentido. Ele é radical. Exatamente. Porque logo depois. As fases não são só progressão lateral, você sobe como se fosse andares pra passar de fase, escolhe caminho, etc e tal. É, esse impacto do 1 foi muito legal. Que já pra quem já pegou, por exemplo, os packs de Sonic 1, 2 e 3, já não tinha esse impacto, né? O Sonic 1 parecia realmente Sonic pior. A Sonic 1 é divisor de água, cara. Todo mundo fala, assim como Super Mario 1 também é. Eu gosto do Sonic 1. Eu ainda acho o Sonic 1 muito odiável. Eu gosto. Na primeira fase é legal, mas depois qualquer coisa que você faça vira tentativa e erro. E como ele ainda usa o sistema de vidas, todos os jogos nessa época usaram, você tinha que voltar tudo. Você tinha que realmente chegar até onde você chegou, morrer, porque sempre que você corresse mais do que 3 segundos ia ter uma mola ou um espinho na sua cara. E aquela segunda zona da lava já é terrível! Como que você dá aquilo pra uma criança? É difícil. O jogo em si é difícil, cara. Eu achava muito divertido. Ah, eu sou... Síndrome de Estocolmo. Eu sou old gamer mesmo. Pra mim isso é sinônimo de jogo. Esses jogos que você só vai jogando. E a questão é só você se jogam sozinhos. São jogos que jogam sozinhos. Não, é só você ficar andando, você chega no final. Acho diferente, acho que... Eu sou dessa visão também, eu também acho que mais por ter jogado muito... É porque esses jogos, como Sonic 1, eles ainda vêm de uma época em que o videogame, ele compartilhava os jogos com o arcade. Tanto que, se você pegar o próprio Golden Axe, ele veio do arcade também, né? Golden Axe é ótimo, pode gravar um dia de Golden Axe, que também é... É, jogo ótimo também. Você pegar esse estilo de fase do Sonic 1, é exatamente, são aquelas fases dificílimas do arcade, que é o que você falou, você tá andando, de repente vem um espinho na cara. É que é total, é uma geração totalmente diferente, né, geração, pega uma influência muito do arcade, tanto porque o PS1, querendo ou não, foi um divisor de águas também, porque ele já deu uma outra pegada, né? Não é só a jogabilidade, não é só a fase, é a história também, né? Então é um outro nível, assim, de geração, de patamar que... Sim, eu acho que foi evoluindo pra abrir outros caminhos que além de explorar apenas desafio, né? Ter mais criatividade, ser mais, né, focar às vezes na diversão mesmo, na sua experiência total. Eu acho Sonic 1 muito frustrante. Eu acho que ele... Ou você joga com a maior cautela do mundo, que aí você já deixa de ser o ouriço rápido, você deixa de ser um jogo rápido, ele vira um plataforma muito burocrático, ou então você morre depois da segunda fase e não volta. É game over. Eu nunca vi Sonic como um jogo de speedrun. Ah, tem que terminar a fase mais rápido. Ah, mas ele sempre foi. Ele sempre foi. A ideia dele sempre foi essa. Ele sempre se vendeu como. Ah. Esse é o problema. Tanto porque tem aquele comercial dos Estados Unidos que tem o Sonic atrás de um dragster, mano. Falando do Blast Process. Mas você concorda comigo que ele era um jogo 2D de plataforma que tinha muito mais essa coisa da exploração, de ir, subir, voltar. O Mario não era assim. O Mario você ia seguindo de frente e não tinha nada mais nada pra descobrir. O Sonic 2 e o Sonic 3, principalmente, tinham muitas coisas escondidas na fase que às vezes você não achava. Eu sei. Por... tinha bastante coisa escondida também. Sim, por isso que eu acho que o Sonic, como um jogo de plataforma, barra, exploração, muito melhor que Mario. Mas aí é opinião minha, mas só que, tipo, ele pode ser muito bem ser um speedrun, como também um jogo plataforma, ele pode vender para os dois lados. Ele gosta de te incentivar seu speedrun, porque ele tem lá, marca o seu tempo. Ele te dá um game over se você passar do tempo. Você tem 10 minutos pra terminar cada fase. Exato. E também e ele marca o seu score. Se você termina mais rápido, você ganha mais pontos. Isso, exatamente. Isso, exatamente. Mais curiosidades do Sonic 2? Tenho mais curiosidades do Sonic 2. Fases secretas do Sonic 2. Tem fases que foram construídas no Sonic 2, mas foram tiradas da versão final. Mas eles deixaram no cartucho. Então, com Game Genie, eu acho que esse nome que você usa para acessar essas fases. A mais famosa é a Hidden Palace. Ela, inclusive, a música número 10 do sound test é a música do Hidden Palace. Eles deixaram uma música no sound test do jogo de uma fase que não existe no jogo. A fase é boa. É boa. Não sei por que tiraram. Existem três fases. A Hidden Palace, a Genocide City, Dust Hill e Wood Zone, que eu não considero fase. Eu acho mais uma ideia que eles tiveram e ficou só no papel, fizeram, sei lá, três linhas de código e ficou na fita. Mas a Hidden Palace, eu acho que... É um nome muito errado, né, meu? Qual? Genocide City é um nome muito errado, né? Pra quem quiser, pra quem tiver curiosidade pra saber quais são essas fases, tá aí o link no... São essas quatro fases e a música número 10, né, ficou no sound test. Bom, vale voltar e falar que tinha sim o modo de dois players, ele dava um pouco mais... Sim, tinha isso, isso a gente falou... falou antes de começar a gravar. Ele abaixava um pouco os frames, então às vezes ele dava umas travadas a mais, e fora isso, é isso aí. Eu nunca percebi isso, que baixa frame quando você tá jogando de dois? Baixa um pouco. Ainda mais quando você tá cheio de gola e leva um dano, que sempre já dá... Eu joguei muito de dois com meu também irmão. Aquela da tela dividida, que era o modo player 2, que tinha no menu, eu achava muito chato, porque o objetivo era só chegar no final, não tinha exploração, não tinha nada. Então, o que eu joguei mais foi eu como Sonic, meu irmão como Tails, e a gente ia fazendo as fases junto. Ele era mais novo? Eu achava que ele era mais novo, por isso que era player 2. Nota-se, Ele lógico, com Tails. Mas era sensacional você... fazer a fase junto com alguém ali. E o Tails voava, ele podia segurar o Sonic, então tinha cantos muito altos que você não conseguia acessar só com o Sonic, o Tails te carregava pra cima. Só uma pergunta, você chegou a terminar de dois? Sim, eu zerei Sonic 2, Sonic 1, Sonic 3 e Sonic Knuckles de todas as formas possíveis que você imaginar. Como que era o único jogo do Sega Saturn. Na segunda, nas últimas fases, que de um vira só o Sonic. Ah, eu acho que o Tails some da tela, eu não lembro direito, faz muito tempo. Eu também acho que é. Acho que o, tipo, tchau Player 2, você chegou até tchau Player 2. Dane-se. O Tails não tem vida, não tem nada, né? Então ele era meio que o acessório do Sonic. Ah. Oh, é muito útil, às vezes ele pegava uma argola única que faltou. E tinha ali também o Super Tails, a gente nem falou do Super Tails. Ah, mas Tails. Super Tails também, ninguém liga pro Tails também, coitado, cara. Eu zerei Sonic 2, porque no Sonic 2 você tinha a opção de jogar com Sonic, com Tails ou Sonic Tails. Eu joguei muito só com Tails também, então eu fiz o Super Tails várias vezes. É porque o Tails você podia voar, então ficava mais fácil. Exato, é mais legal, ele voa, pô. É uma raposa. Enfim, terminando o Sonic 2, temos o Sonic 3, que pra mim é o melhor dessa quadrologia que a gente vai falar. Mais pelos implementos que tem na jogabilidade. Foi lançado um ano depois, né, Não, foi lançado no mesmo ano, né, do Sonic 2. Sério? Sério, em 92. E o interessante... Não, 3 de 94, não? Ah, cara, agora, peraí. A pauta tá 92. Será que Sonic the Hedgehog 3. 94, verdade, 94. Olha só. Que é da mesma data Sonic Knuckles. Sim. Enfim, o Sonic 3, ele foi o primeiro jogo da franquia que teve save states, né? Primeiro jogo do Mega Drive, né? Da franquia Sonic que teve save states, que você podia salvar o jogo. Até então não tinha. Que facilita muitas coisas, né? Eu diria que deixa um pouco mais justo, mas tudo bem. Com certeza. Também teve incremento de barreiras, né, diferentes. Tem a barreira de fogo, barreira de água, que você pode respirar embaixo d'água. Uhum. Que tem mais lógica, né? Porque no Sonic 1 e 2 você coloca que usava a bolha, mas você tinha que pegar ar, né? E tinha a barreira de raio. Sim, a barreira de raio que era magnética. Ela atraía argolas. Assim, era bem bacana. Era muito legal esses incrementos no Sonic. E ela meio que dá um pulo duplo, né? Sim, ela dá um pulo duplo, exatamente. A barreira de água também dava um pulo duplo. Ela quicava. Isso, quicava. Ela quicava. E a barreira de fogo, ela tipo pulava e... Ela dava um dash no ar. Ela dava um dash. Exatamente. Isso. Era muito bom contra os chefes. Pô, muito bom. Principalmente chefe de fogo. Que tinha muito disso também, né? Tinha Sim. O Robotnik quando ele tava com alguma coisa de fogo, alguma coisa de elétrico, de água, por exemplo. Então ele tinha sempre essa facilidade, de, tipo, dependendo da barreira que você usar, seria mais fácil ou mais difícil, né? E as esmeraldas de Sonic 3 mudou totalmente o estilo, de novo, Sim. né? É, virou meio 3D, mais ou menos, pseudo 3D lá. É, virou um 3D, a fase das esmeraldas virou um 3D, porque quando você pegava, você achava o lugar secreto lá do bônus, que realmente eu acho que fica muito mais lógico do que você pular num postezinho. Eu também acho que fica mais lógico. Agora, elas eram muito mais escondidas, tinha fase que, assim, eu zerei o Sonic 3 e só quando eu fui jogar de novo, muito tempo depois, eu achei... um lugar escondido com aquela argola enorme que era o acesso para a fase da esmeralda. É, e chega uma parte, mas quando você pega as esmeraldas e tal, dependendo da esmeralda que você for pegar, fica muito difícil. Isso, e fica mais rápido. Fica muito mais rápido. Vai ficando mais rápido. Fica mais rápido a fase. Fica agora, tão chato quanto a da primeira. Me diga uma coisa, que eu quero saber se você. Eu que nubei na época, ou ninguém sabe disso. Na fase das esmeraldas de Sonic 3, você tinha que transformar todas as bolas azuis em bolas vermelhas. Isso, se você pegava a bola vermelha, acabava o jogo. É. Exatamente. Agora, por exemplo, tinha. A maioria das bolas vermelhas, elas ficavam em forma de quadrados. Se você pegasse só as bolas, transformasse em azul. Elas ficam, elas eram vermelhas, elas eram bola mesmo. É. Isso, não, eu tô falando o seguinte, que elas ficavam em forma de quadrado, organizadas de forma... É porque o chão era quadrilado, aí elas ficavam organizadas em forma de quadrado. Então, em vez de você transformar todas as azuis em vermelhas, você transformasse em vermelha só as bolas da borda. Vocês já tentaram fazer isso? Já. Quando faz isso, tudo vira argola. Eu descobri isso muito tempo depois e fiquei maravilhada. Eu já sabia disso. Sim, eu percebi. Eu descobri isso sem querer, porque eu tava jogando e aí, sem querer, eu errando no passo, fiz isso, de repente tudo virou argola. Eu fiquei maravilhada com aquilo. E o jogo é bonito também, né? O 3D dele é bonito, é aquela coisa, aquela junção de 3D com 2D em algumas partes. É muito bonito o jogo. Visualmente eu até diria que é muito mais bonito que os outros dois. Ah, sim, não. O primeiro é o mais feio. Ele era muito bonito pra época, mas ele é de longe o mais feio. Sim. Dá até pra aparecer outro console se comparar com o 3. Exatamente. E o 3 tem efeito de fogo. O 3 é o que tem as fases mais criativas, eu acho. Nossa, as fases mais bonitas também. Exatamente. São muito boas. E aí sempre que... O interessante é que as fases... Normalmente, a gente até brinca que era mundo, né? Que a gente passava de mundo. No 3 ele já dava uma ideia de que era no mesmo lugar, né? No mesmo planeta. Porque a fase era a sequência realmente das anteriores, né? Uhum. Aí tinha uma cutscene pequena com o Knuckles atrapalhando o Sonic e tal. Era muito bom, cara. Sonic 3, pra mim, é ao concurso, assim, de Sonic. Pois é, eu ainda não terminei. Eu vou terminar hoje ainda o 3, porque não tive tempo, mas... Como o Knuckles é chato, hein? O que ele tá ganhando com isso? Cara chato. É, toda tá hora porra nenhuma. Ele ri de você e faz você cair, só. E continua. É que eu não lembro a história do Knuckles no terceiro, mas ele tá querendo salvar alguma coisa também. Ah, vai vir com esse papinho de Esmeralda Mestre já, ou isso é só depois? Não, pode ser agora, não tem problema não. Não, eu tô falando, nesse jogo já tinha isso ou mudaram depois a história dele? Eu acho que tinha já, viu? Acho que isso foi explicado mais no Sonic Knuckles, se eu não me engano, porque vai lembrar que o Sonic 3 era pra ser o Sonic 3 e Knuckles, né? Sim, caso. Só que como ficou muito grande, eles dividiram em dois. Se você for jogar o Sonic 3 e Knuckles, que tem normalmente nas coletâneas, realmente ele é uma mestre das esmeraldas. Ele tá num lugar onde tem uma esmeralda gigante e tal. Tem realmente isso ainda. Ele é o guardião lá. É, ele é o guardião das esmeraldas. Depois, lógico... E foi o meu caso. O quê? Foi o meu caso, que eu joguei o Sonic 3 e o Sonic Knuckles no Sonic Gen, que era a coletânea do Sega Saturn. Então, eu joguei muito só o Sonic 3, só o Sonic Knuckles, e você tinha a opção de juntar os dois. Ficava um jogo só, Sonic 3 e Sonic Knuckles. É, aí depois aí saiu o Sonic... É, legal. É, aí depois tinha o Sonic 2 e Knuckles também, virou uma festa também depois. Sim. Nesse caso, dava pra jogar Sonic 3 com o Knuckles. Sim, aí as fases mudavam um pouco, porque o Knuckles, ele pulava mais baixo que o Sonic, então tinha locais que ele não acessava. É, mas ele... E ele se pregava na parede. Sim, ele se pregava na parede, exatamente. Até onde e eu ele sei. Planava. Sim, ele planava. Sim. Aí, legal que se você pular planando nos inimigos, mata os inimigos na hora também. Exatamente, era muito apelão. Era muito apelão jogar com o Knuckles, porque ele se pregava nas paredes, ele planava, ele matava os inimigos planando, era muito apelão. Tanto porque quando eu falei que, no começo do podcast, que o meu primeiro contato com o Sonic foi jogando muito também na locadora Sonic Knuckles, porque era diferente de tudo que eu já tinha visto de Sonic até então, porque ele realmente é diferente, né? Ele mostra uma jogabilidade diferente comparada ao 3. As fases são diferentes, inclusive. Sim. Elas mudam bastante. Elas são bonitas pra caramba também, as fases do Sonic Knuckles. São bonitas. Era o Sonic 3 que veio num cartucho diferente, que você podia aclopar... Podia colocar um cartucho em cima do outro? Sim, aí no caso virava o Sonic Knuckles depois. Sim, e eu podia jogar o 2 também com... Sim, exatamente. Knuckles. Tanto porque a coleção que eu tenho de Nintendo DS aqui, no meu Pichu, tem essa tecnologia, entre aspas, né? Que você coloca, que você joga o Sonic 2 com o Knuckles e joga o Sonic 3 com o Knuckles também. Isso na época já tinha. Não é algo assim que saiu agora nas coleções. As Segas sempre fazendo um hardware inútil lá, né? Ah, exatamente. Sempre. Mais uma coisa. Pois é, sempre. Então, bora lá. Começar com as notas e o destaque pra cada franquia. Vou começar com o Albert. Albert, aproveita. Ah, antes de falar das coisas finais, vocês entenderam, né? Considerações finais. Exatamente. Me perdi aqui no meio do pensamento. Vai lembrar que existiam versões de Sonic de... Master System também, né? Que era totalmente diferente dos jogos. E eram muito bons, por sinal. Todas as argolas, se você levava dano, o Sonic ele largava uma argola só, por causa de limitação. Então era muito mais difícil de pegar ela de volta. Exatamente. Tinha o Sonic. Tinha o Sonic voando na asa delta. Era maneiro, era muito bom, cara. Era da hora demais. Eu jogava muito também. Eu jogava muito da asa delta também. Enfim, considerações finais. Tio Albert. Tranquilo. Vamos lá, considerações finais. Fala seu primeiro contato primeiro com o Sonic e tal, já que você chegou atrasado. Atrasado, você que marcou no horário, depois eu mudou. Mas tudo bem. Mas o quê? É, né? Lavando roupa suja aqui. Não, então tá. Não, Sonic. Considerações finais e o jabá que você apareceu na televisão. Você tá chique. Sonic foi muito marcante na minha infância, porque eu tive o Phantocista. E depois, Phantocista era o Nintendo 8-bit. Não, o Nintendinho. Tinha vários, eram os clones. Tinha o Phantocista, o Turbo Gamer. Isso, não digo clone porque não foi lançado oficialmente aqui no Brasil. Sim, exatamente. Tinha, né, comprado com nota fiscal, etc. Ao contrário do meu, Mega Drive, que foi num esquemão via Paraguai. Via Paraguai, assim, um sujeitinho trabalhava na Receita Federal, catava de uns contrabandistas e mandava pro irmão aqui vender, sapato, né? Aí eu consegui comprar e um dos primeiros jogos que eu tive foi o Sonic também, pegando essa vibe e tal. E vendo aqueles três meninos jogando Sonic e tal, jogando videogame, minha mãe virou e falou, eu também quero, me ensina aí. Me ensina aí, Bela. E aí ela ficou viciada no Sonic, ela adorava jogar o Sonic. Minha tia era apaixonada pelo Sonic também. E era engraçado, porque quando eu morria de rir, quando ela pegava o bônus de vulnerabilidade e a musiquinha acelerava, certo? Na cabeça da minha mãe era, não, nessa hora eu tenho que correr. Só que era danado de correr e morrer, né? E tal. Porque mãe jogava, tentava, se divertia, mas nunca foi boa jogadora, não, né? Então, mãe. Então, se falar de Sonic, de certa forma, me faz lembrar da minha mãe tentando jogar, e jogava bastante, jogava bem mesmo, né? Então, assim, Sonic 1 e 2 eu joguei bastante. O 3 eu não cheguei a ter, então eu pegava emprestado, locador, essas coisas, também não me empolgou muito, não. Não foi um jogo assim que eu gostei muito, não. Agora, a gente dá nota? Como é que é? Dá nota aí, 0 a 10, você conhece o bagulho. Beleza, não, assim, pelo nome, pelo estabelecimento de franquia, sobre esse personagem. Então, por apresentar esse negócio e usar o máximo que o console podia ter, que era a velocidade dele, bicho, esse jogo, pra mim, pela nostalgia, nota 10. Olha só, a primeira nota lá, só que vai aqui. Pra mim, né, eu não sou nenhum técnico, sou nada, então não vou avaliar nada. Nesse aspecto de comparar e tal, vai mais pela nostalgia, por tudo, né? Pra mim, nota 10. Sr. Christopher. Opa, pra franquia inteira ou por jogo? Pra franquia toda e um destaque. Tá. A franquia toda eu daria um 7, vai. Tá bom, né? Honesto, né? Porque o 2 e o 3 ficaram muito melhores, ficaram bem mais criativos, com chefes bacanas, ficou mais justo também, mas ainda ficou naquele sistema de vidas e cada um tem uma coisinha ou outra que eu falo, por quê? Tipo, no primeiro jogo, é como assim eu caí num espinho e eu não tenho tempo de vulnerabilidade pra cair em outro, eu morro na hora. Isso era muito chato. Segundo... até aí o Mega Man também tinha, meu amigo. Não, mas ele tinha invencibilidade um pouquinho. Ou ele morria. Não, ele pulava no espinho e ele morria. Exato. E aí, ok. Mega Man, ele geralmente tem password. Ok. Só que eu tô falando, o lance é, você tem as argolas, você pode levar dano e pegar elas de volta. No Sonic 1, se você cai no espinho, você perde as argolas, aí você cai de novo na mesma hora sem ter jeito de você se movimentar e pegar outra e morre. Isso no 2 já não era assim, você caía no espinho, levava o dano, mas aí você ficava invencível e podia pegar as argolas e continuar, no 3 também. O 2, eu achei que foi sacanagem as fases finais, porque você sai de um boss, de uma fase, e se você levou dano demais, talvez você tenha chegado sem argola nenhuma. na próxima. Era foda. E aí, o Sonic, o Metal Sonic lá, e depois o Robotnik. Fazer esses dois chefes sem levar nenhum dano é muito injusto. Porque se você morre em um, você tem que voltar os dois. Não tem essa. É, e aí, o 3, eu fico só com aquele a fase do cassino. E aquelas plataformas que não te explicam que é pra você apertar pra baixo e pra cima, pra baixo e pra cima. E é muito frustrante. É a única fase que eu consegui perder por causa do tempo. Deu 10 minutos e eu perdi. É, achei isso muito chato. Eu também. Eu não lembrava dessa coisa de pra cima, pra baixo, tanto porque eu joguei muito pouco por emulador. Aí quando eu rejoguei, porque eu tenho no DS, né? Aí eu perdi por tempo também nessa fase do cassino. Só depois de eu ter morrido umas duas vezes eu consegui descobrir o que que é, mano. É, e nessa aí morrer faz sentido, porque aí você volta pro checkpoint e aí o tempo reseta. É. Aí até, de certa forma, é bacana morrer nessa fase. Mas é muito esquisito isso, eles não explicam. Não tem isso antes. É. Então, Elor... Bom, eu vou no caminho, exatamente o caminho contrário do Christopher. É, eu assim como... Vai dar menos 7. Não. Eu assim como o Herbert, eu curiosamente também tive um Phantom System e depois um Super Nintendo. E eu acho que como eu vim aí da geração da galera que em 84 já tinha nascido, em 90 já estava começando a jogar esses joguinhos... eu acho que o impacto que a série Sonic trouxe para os videogames foi bastante importante. E eu acho que o Sonic tem uma das coisas que eu acho mais importantes em jogos, uma das trilhas sonoras mais memoráveis da história. Então, a minha nota para a série Sonic vai ser 8, porque eu acho que muito pela importância. Eu gosto muito dos jogos, joguei muito o 1, o 2 e joguei bastante o 3 também. Daí pra frente eu joguei muito pouco. Mas, pra mim, é exatamente o contrário do que o Christopher falou na minha visão. Eu acho que 1, 2 e 3 são jogos que, se você sentar hoje pra jogar, você vai entender uma época, qual foi a importância do Sonic na época. Eu acho que a partir do 3 começou a ter muita moda no Sonic. Eu não gosto, eu sinceramente não gosto dos jogos em 3D, nenhum deles. Acho fantástico, por exemplo, o Sonic's Adventure, eu acho fantástico. Eu acho que no Dreamcast era muito impressionante o visual e tal, mas eu acho que não combinou com o estilo do Sonic, o 3D. Mas enfim, eu vou deixar aqui como dica. O 1 eu acho que hoje realmente é muito difícil para o pessoal jogar, mas eu vou deixar como dica aí, sentar com a namorada, com um amigo, pega o Sonic 2 e joga multiplayer. Eu acho que pela importância do jogo, por você ter uma progressão que vai além do lateral, você conseguir usar a super velocidade e tudo mais, eu vou deixar como destaque aí o Sonic 2. Essa é a minha recomendação. Ok, Laura? Oi, então, a minha nota, acho que todo mundo já sabe, né? Eu dou 10 para todos os jogos, para mim nenhum tem nenhum defeito. Nem o 1, nem o 2, nem o 3. De Mega Drive, né? Por favor, de Mega Drive. Sim, okay, sim, eu tô falando essa coletânea de 4 jogos. Sonic 1, 2, 3, Sonic Knuckles, pra mim, nenhum deles tem nenhum defeito, então eu dou 10 pra tudo. O que mais me marcou foi o Sonic 2, não porque eu joguei mais, eu joguei igualmente, todos os 4. Mas o Sonic 2 me marcou mais porque eu tinha as revistas que tinham esses segredos da área de salvo de testes e eu passava horas fazendo isso. Isso me marcou muito. Eu acho que essa coisa do segredo que a internet tirou um pouco é a graça, porque você acha tudo na internet hoje. Antigamente era, fulano chegou pra você e contou que se você ganhar a fase 50 vezes sem morrer, você desbloqueia alguma coisa incrível. Então, hoje em dia, a internet desmente isso facilmente. Mas, como não tinha internet... Street Fighter tá aí pra mostrar, né? Vários Street Fighter aí. Isso. Aí, eu tinha que ficar olhando nas revistas. Então as revistas tinham muito Segredos do Sonic 2, que eu acho que foi o que estourou mais aqui no Brasil. E foi o que mais me marcou, porque eu passava horas fazendo esses segredos. Agora eu gostei muito também do Sonic 1, do Sonic 3 e do Sonic Knuckles. Joguei igualmente todos os quatro. Pra mim não tem defeitos. Ah, o Sonic 1 é muito difícil. Eu gostava mesmo assim, então pra mim é 10 pra tudo. E sobre Sonic 3D, já que foi citado aí, eu sei que Sonic 3D, todos eles têm seus defeitos. E Sonic 3D Blast, em especial, todo mundo disse que foi horrível, mas eu adorava Sonic 3D Blast, tá? Mora no meu coração Sonic 3D Blast. Eu joguei muito no Sega Saturn. A versão do Sega Saturn, porque a versão do Mega Drive eu não gostei. Então tá ok. Eu vou no mesmo caminho do Elbert e da Laura, vou dar 10 também, porque eu amo Sonic, né? Geração Mega Drive. Tem alguns problemas no futuro depois que o Sonic 3D, apesar de ter aceitado algumas coisas, como por exemplo Sonic Heroes. Acho que eu sou uma das únicas pessoas que gostou de Sonic Heroes de Play 2. Destaque eu vou dar Sonic 3, porque pra mim é o melhor jogo da franquia por ter inovado em algumas coisas, a jogabilidade, por ter música composta pelo Michael Jackson, né? Acho que isso tem que levar em conta também. As músicas são realmente muito boas. Sim, são muito boas. E se eu fosse recomendar realmente seria o Sonic 3, porém, quem tiver o DS, pegue, dê um jeito de pegar o Sonic Collection, que é muito bom, não vai se arrepender, tem todos esses, fora os adicionais também. Sonic não vai acabar ainda nesse podcast, quem sabe futuramente a gente faça do Sonic 3D aí, tem uma porrada de Sonic aí, tem Nossa, Sonic... tem muito Sonic, tem Sonic beijando namorar mulher, tem Sonic Heroes, Sonic virando lobisomem, tem uma porrada de coisa de Sonic, várias, muitas atrocidades aí de Sonic, que a gente pode falar um dia. Agora, é muito diferente do Sonic 3D, né, que tem muito Sonic 3D ruim, muito Sonic que foi lançado depois muito ruim, o Sonic 1, 2 e 3 e Sonic Knuckles, na minha opinião, eles envelheceram muito bem. São jogos excelentes até hoje. Sim. Poderia ser jogo lançado hoje em dia, tranquilamente. Como, por exemplo, o Sonic Generations, apesar de ser o melhor jogo Sonic aí desses últimos 10 anos, que pra quem gostava de jogar, eu recomendo muito jogar também, ele, a jogabilidade também, apesar de ter sido vai fazer uns 10 anos já, 6 anos atrás, 6, 7 anos atrás, a jogabilidade ficou muito datada realmente, olha que é um jogo de Play 3 e Xbox, né, só pra você ver como que o jogo, como que a Sonic do Mega Drive fez história, né. Eu até falo brincando que eu acho melhor que Mario, mas aí é muito mais opinião minha mesmo, gosto pessoal meu mesmo, mas também o Super Mario World é impecável também, não tem outra nota que eu daria pra Super Mario World. Enfim, muito obrigado, galera. Ah, Albert, faz o jabá lá que você participou da televisão. Tá, vai estar um linkzinho aí, eu dei uma entrevista pro programa Agenda, que passa na TV Cultura aqui de Minas Gerais, TV Minas, né? Comentando um pouquinho da expectativa, não foi nem de filme a filme, não, foi mais as expectativas dos próximos filmes da Marvel. E a matéria ficou bacaninha, foi bem. Quem editou foi um cara das antigas, que se você reparar as imagens, é só. Pô, eu percebi que ele colocou X-Men, mano, na matéria. Não. Tem, eu comento, eu desafio os ouvintes a verem. O vídeo, e eu cometi uma gafezinha lá e escrever o que, que eu errei na minha fala lá. Então, é isso aí, galera. Não se esqueçam de comentar. Luigi? Oi? Sim. Deixa eu só pedir uma coisa pra você, não sei se pode aqui, mas eu acho que eu não vou voltar a participar aqui de outro podcast, exceto se for outro de Sonic, né? Queria deixar meu Twitter. Não sei. For Mario, Sonic, esses jogos mais retrô, que eu saiba, né? Que eu participe. Porque PS1 e PS2 eu pulei essa geração, então acho que eu não tenho muito a acrescentar. Sempre mas se alguém voltar. Quiser falar com... Sempre tem assunto pra voltar, não é só game aqui não, minha filha. Tem muita coisa ainda. Se alguém quiser conversar mais comigo sobre Sonic, porque eu sou fanática por Sonic, fala comigo no Twitter, meu Twitter é Laura Delorto, Delorto com dois L's. Então, eu não sei se eu vou voltar aqui, mas tomara que eu volte, né? Vai voltar sim. Elior, pode fazer jabá de um livro aí. Você tá escrevendo um livro, é isso? Então, eu queria fazer um jabazinho também, pessoal. Bom, meu Twitter, para quem quiser seguir aí, é Eilor Marigo, Eilor Marigo. é difícil, mas você acaba achando. E eu queria fazer um jabazinho também, porque esse mês nós lançamos o livro Para Entender as Mídias Sociais, volume 3. Você pode baixar o e-book no blog, é só colocar aí Para Entender as Mídias Sociais, você vai encontrar. E é um livro do qual eu também sou coautor, então queria deixar aí o jabazinho, quem quiser baixar, ler e mandar críticas, por favor. Opa, tá, então é nóis. Que bacana isso, hein, caramba. Ah, pois é, vou baixar daqui a pouco, hein. O livro que eu participo é um livro bem legal, viu? Vale a pena dar uma lida. Legal. Christopher, você tem algum jabex ou não? Não, sou uma pessoa discreta, uma então, pessoa beleza. Comum. Então a gente volta ainda pra falar de muita coisa. Então, galera, é nóis. Que voa, até semana que vem. Tchau. Falou.